A banda não tinha tom, mas tu fizeste a noite apetecer. Mandaste a minha solidão embora, iluminaste o pavilhão da aurora com o teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Eu fiquei louco por ti, logo rejuvenesci. Não podia falhar, dispondo-me a favor da eloquência do amor. Ali mesmo, a mão de semear, mostrei-te a origem do bem e o reverso. Provei-te que o que conta no universo é esse teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. E o paraíso no teu olhar. E o paraíso no teu olhar. Deixa o teu fogo envolver-me. Até a música acabar, não deixa o frio entrar. Faz os teus braços fechar as asas. Há tanto tempo a sonar. Espírito aberto, às vezes andei perto da essência do amor, porém, no meio dos colchões, no meio dos trambolhões, a situação era cada vez pior. Tu despertaste em mim um ser mais leve. Eu sei que essencialmente isso se deve a esse passo inseguro, ao paraíso no teu olhar, ao paraíso no teu olhar, ao paraíso no teu olhar, ao paraíso no teu olhar, ao paraíso no teu olhar. A força que tens de mandar. Mantém o espírito aberto, certo vais ter um sentimento concreto. Fundo do teu ser, não faças da mente um gueto. Caminho mais fácil nem sempre é o mais certo. Encontrar o equilíbrio tenta, nem 8 nem 80. Teorema que corta a tormenta. Aguenta, mesmo quando a cena está cinzenta. Mesmo assim a semente rebenta. Sabes que o tempo sabes que não volta atrás. Esse pavimento para as asneiras que se vai falhar. Todos falham, não há ninguém perfeito. Há que respeitar para poder manter o respeito. Deve o tempo, sabes que não volta atrás. Esse pavimento para as asneiras que se vai falhar. Todos falham, não há ninguém perfeito. Há que respeitar para poder manter o respeito. Idem se manca djuguke niko beke mika kafoli san kabinini dem se manca djuguke niko beke mika kafoli san itumbi se kane nilaloma ye fanam itumbi se kaye ni moju yeke itumbi se kaye polisi mable kono fanam nantumbi tamana ikanan kumbeke antumbi marfa kumontan le mensa sayabi moda kelin kerenake Ine balila, abin kunchige, abijolimi. Ine balila, mohotu misana nya yefanake. Ndafenka dinka keni nomotiye. Kabini ni temse manka juguke niko beke. Mika kafoli sam. Kabini ni temse manka juguke niko beke. Mika kafoli sam. Esu sabes que na volta atrás. Esse pavimento para as asneiras que se vai falhar. Todos falham, não há ninguém perfeito. Há que respeitar para poder manter o respeito. Deve o tempo, sabes que não volta atrás. Esse pavimento para as asneiras que se vai falhar. Todos falham, não há ninguém perfeito. Há que respeitar para poder manter o respeito. Uai. Canal 2. Cidade internacional. cresci. Sinto a língua morta, o latim vai mudar. Sentas no altar, devem tentar perceber o que ela faz aqui fumando. Estará a meditar. Caminho mais flor, cheio de sol.

escada ao chegar de casa.